Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta 1 e 2. Estamos aqui para mais um Pretinho Básico. Pretinho Básico, o programa mais ouvido em todo o sul do Brasil, no seu horário. 1 milhão de pessoas param tudo que estão fazendo para ouvir a gente. Muito obrigado a você que sintoniza a sua Atlântida em toda Santa Catarina e todo o Rio Grande do Sul nesse momento. Muito obrigado a você que está na internet, atlântida.com.br, para ouvir o Pretinho Básico. Boa! Até as 2 da tarde, no oferecimento de Gaúchão Coca-Cola, comemore do seu jeito. Tchê! Verão Colombo, muito mais para você. E Nova Skin, um cervejão, se beber, não dirija. Saudar a rapaziada que conseguiu chegar depois de 2 dias de planeta. Fala, Marcos Pianger. Beleza, lindão, tamo aí com voz a meio palmo. Mas tamo aí, né, cara? Isso é o mais importante de tudo. Cajezinho tá aqui com a gente também. Tranquilo, a voz também um pouco detonada. Tá 65% da voz. O PJ ali tá com 50%. Geizinho, tá aí, Geizo? Não, não é fácil voltar de bumba lá de Atlântida, né, gente? Não é fácil, talado, mas é bom, meu. Planeta no 0800 é muito bom, talado. No 0800, qual é a malandragem, gente? De graça. Tudo de graça, meu. Ah, bom. Hoje foi com a galera da Atlântida, né, galera da Atlântida. Tava grandão lá. Grandes, meu. Ganhei um boné do Luan Santana, salado, um beijo da Ivete, meu. Já vendeu o boné vendeu do, beijo. Do Luan Santana? O beijo eu vendi, salado, dei pra várias. Conseguiu? Ó, esse aqui é um beijinho da Ivete, eu chegava... Ah, e só vendia pras meninas, né, gente? Pras guiazinhas, eu sou Maurício Amaral, tô no papel aqui do Fetter, que vai curtir mais uma semaninha de férias, merecidas férias do nosso férias, 01, o Porãzinho. Porã de férias, Mr. P. O Mr. P tá voltando essa semana, volta Rafinha, a partir na quarta-feira. O Rafinha tá com a gente ali fazendo o trabalho de bastidor aqui. Ele está sempre no barracão da Atlântida. Rafinha tá fazendo os trabalhos de bastidores aqui da Rede Atlântida. Barracão hoje vai abrir com o quê, Rafinha? Black Eyed Peas. Muito obrigado. O Potter tá chegando pra se juntar com a gente ainda nessa edição do Pretinho. Eu acho que hoje não tem o que fazer a não ser começar o programa pedindo licença pra audiência do Pretinho Básico pra comentar o maior planeta dos últimos tempos, o planeta Atlântida, Rio Grande do Sul 2011. Olha, do início lá do Neto Fagundes, no final da tarde de sexta-feira, até o Paranormal Ataque, já quase na manhã de domingo. Domingo, né? E aí passando por todas as atrações do planeta, cara, foi impressionante essa edição de 2011 do Planeta Atlântida. Planeta Atlântida debutando nos seus 15 anos e debutando com 90 mil convidados pra sua festa, né? Demais, cara. Cara, demais. Sexta e sábado, planeta lotadaço. Sábado, os ingressos se esgotaram já na sexta, né? Foi pela primeira vez na história do planeta que os ingressos pra uma edição se esgotaram um dia antes. Em todos os lugares tinha gente, né? Tava assim, ó, a lotação em todos os lugares. Tu ia no espaço de jogo lá, aquele dos Beatles, que tinha perto do Beatles. Lá dos Beatles, que tinha perto do era do, o Fun Experience, era o espaço dos games. Ah, né? Pegadinha do malandro. Sabe, cheio lá, o Pegadinha do Malandro lá, que é o simulador de voo. Não, o simulador de voo foi, isso aí. Foi, né, o próprio palco Pretinho convida, cara, demais. Eu abri o palco na sexta-feira, 9 da noite, mano, com a galera da Topaz. Eu pensei, não, vai ser o primeiro show, o pessoal ainda não veio pro palco. Cara, 9 da noite de sexta-feira, o espaço do palco Pretinho Convida, que comportava o quê? 2 mil pessoas? É, por aí. Já tava lotado, cara. Eu fiz o Santo Grau também, tinha uma galera loucona, salada, querendo berrar, cara, vai onde tem da... Como é que é? Hoje tem comunidade, todo mundo é loucura, meu, demais, meu. Uma coisa é que sempre é tradição, na sexta-feira o planeta começa a encher ali por 8h30, 9 horas, que é o tempo que o pessoal leva pra vir da Grande Porto Alegre pro litoral. O tempo de freeway, o tempo de viagem. Porque é um dia útil, né? Claro, porque é sexta-feira, 6 da tarde. Trabalha. Mas não, cara, na hora do show da Restart já tinha muita gente. Olha, cara, uma penca de gente em frente ao palco. Cara, e mandar um abraço especial pra todo mundo que nos parava e tirava foto e, enfim, entendeu? Às vezes a gente tava na correria, muitas vezes a gente tirou foto, deu autógrafo, abraçou, conversou. É verdade, esse carinho com um monte de gente da audiência, então pra gente também é um momento especial no ano, assim, de falar com todo mundo que nos ouve durante o ano todo, e aí a gente tem esse contato, esse popular day de gente nos pegando a roupa, tirando nossa camisa. Tirando a roupa, e... é verdade. Enfim, nos convidando aí pro banheiro químico e passar um tempo lá banheiro com eles. Banheiro químico, imagina ficar dentro do banheiro químico. E um abraço também pra sábado de noite. Pra todo mundo da TV Com, do Clique RBS. É verdade, que fizeram uma parceria demais na transmissão. Que fizeram a transmissão incrível do planeta. Só queria te interromper rapidamente, Pianges, pra dizer que a gente tá 50 pila mais rico! 50 pila! 50 pila! E aí, Potter? Boa tarde, cansado ainda do Planeta Atlântico, mas feliz da vida. Beijo pra Natália, que tá fazendo 15 anos hoje. Mr. P pediu pra eu ligar pra mandar um beijo pra ela. E roubaram uma Suzuki Scooter preta. Pum! Placa INY1212, Suzuki Scooter preta em Novo Hamburgo ontem à noite. Assalto. A mão armada. Ah, não, acha. É fácil agora. É, foi Suzuki ontem à noite que roubaram. Agora meio dia tu tá querendo. INY1212. Os caras já devem estar no. Não, tá tudo tá no Paraguai já, Galmar. Ô, Potter, a gente tá falando aqui do planeta, né? Demais, não podia deixar de ser. Demais, qual é o teu destaque aí dos. Ou acho um que nós, deles. Né? Nós, o destaque pra nós foi a gente. Na boa, ninguém. Para com isso, pô. Na frente da câmera, com o microfone na mão, ninguém trabalha mais que a gente. A Ivete vai lá, chega, faz um show de uma hora e dez e vai embora, né? A gente trabalha 25 vezes mais. Vamos ver, então, vamos ver os o melhor show, tá? Pra ti, Maurício, qual foi? Charlie Brown. É? Charlie Brown, pra mim, sempre é o melhor show do planeta. Jason. Exalta Samba, salada. Exalta Samba. Demais, eu gostei do Capital Inicial. Tu, Pianges? Cara, eu ia dizer o show do Paralamas. Tava muito bom também, mesmo. Verdade, mas eu acho demais. Que o Full Rider foi mais legal, assim. É verdade, cara. Visualmente, assim, divertido. Cara. Que gringo legal, né, cara? Um cara muito simples, gringaço. Uma entrevista histórica com a gente. O Pianges foi comer X com o Full Rider depois do Planeta, foi, né, Pianges? Ele comeu X. Qual, né? X que ele pediu? Pediu um X galinha sem ovo. X, chicken, a chicken, né? Chicken. With no eggs. Na verdade, eu gostei um monte de show, mas eu acho que a Fresno e a NX Zero, assim, elas meio que viraram banda grandona, assim, de verdade. O show da NX Zero é muito bom, né, cara? NX é verdade. Demais, e o mérito que a Restart deu, assim, foi transformar a NX Zero numa banda boa, né, cara? E a Fresno, em amadurecer a Fresno. Surgiu o Restart, a NX Zero ficou ótima, cara. Impressionante. Baita banda. Só Rezo, eu acho que é uma baita de uma música. A música que eles abriram o show. Eu só rezo pra ficar gay, eu sei que vai. Pô, e teve um monte de participação também, né? A Luísa Posse, a Mariana Rios. A Luísa Posse tá acima do peso, a gente não falou isso, né? Mas ela é uma querida, pra né, cara? Ela, né? Muito legal ela, né? O Frejá, figuraça o Frejá no show dos Paralamas. E a participação feminina no show do Luan Santana era ele mesmo. O meu destaque é a dançarina loira do Luan Santana. Cara. Eu fiquei conversando horas com ela no ar ali. Impressionante. Ela dando bom dia, pô, tu não imagina o que é. Cara, dá pra ficar o programa inteiro falando de destaque. Deixa eu só mandar um beijinho pra Michelle Strelos, cara. É o nome? De Pelotas, meu, que levou um cartaz assim, Jason, salado, larga a Gênesis, não sei o que. Pô, na verdade o destaque do planeta foi Jason, né? Nasce uma estrela no cara, planeta. Cara, o Jason, tu vai dar uma banda com ele é parado 45 vezes a cada 100 metros. É impressionante. É porque o primeiro planeta, as pessoas, quem é? Jezinho, tu é o cara, Jezinho. O destaque também é que ele mandar parabéns ao Marcos Pianges, que é o segundo maior engolidor de bala de goma do mundo. Porque o primeiro é o Dani da NX Zero. A gente fez um campeonato de engolir bala de goma sem engolir. Colocar na boca. O Pianges conseguiu colocar 48, né, Pianges? 46 balas de goma. E o Dani, cara, da NX Zero, botou 60 balas de goma jujuba. Sabe quando aquele cara que vai pulando, como é que é o nome daquele russo que pulava, batia recorde? Kasparov. Né? Não, Saldo Konvara. Todo russo é Kasparov. Sergei Bubka, na verdade, ele podia pular 8 metros e 40, mas ele ia batendo por semana. Claro, viu? Mas é o óbvio, Dani, né, falou que colocaria na, tranquilo mais balas na boca dele. Porque o grande segredo é alocar elas no lado, né? É. Vai colocando do ladinho que elas vão formando uma massa, né? Uma bolota. Isso, né? Não, o mais nojento é ele batendo. Eu nunca fiz com bala de goma. Na verdade, o gauchão é o mais preparado. Com água de chimarrão, né? Cabe muita coisa. Cabe muita água de chimarrão na tua boca, né? Mas foi demais, né? E a notícia é boa que falta muito tempo ainda pro Planeta Atlântico. Falta um ano para o Planeta Atlântico, né? 2011. Ou seja, dá pra descansar bastante. Informações aí de ingresso. Dá pra ir de boné. Já tem gente trabalhando na edição de 2012 no Planeta Atlântico. Pode ter certeza. Não tem. Hoje, duvido que hoje tem alguém trabalhando pelo Planeta Atlântico. Mas como o próprio Fetter anunciou no palco central do Planeta, o próximo grande festival é o Pop Festival, dia 15 de março em Porto Alegre. Uma terça-feira vai ser no estacionamento da Fiergs. Uma das grandes atrações é essa daí que o Pianjas vinhetou. Shakira vai estar em Porto Alegre dia 15 de março. Também. No Pop Festival vai ter o Train do Hit Rei Soul System. Vai ter Zig Marley, um dos 457 filhos do Bob Marley. Não gosto. Vai não ter gosto. Fat Boy Slim em Porto Alegre. E aí todo mundo está abrindo o show, ou melhor, encerrando o show da Shima Roots, que é a grande banda do Pop Festival, dia 15 de março em Porto Alegre, o próximo grande festival com shows internacionais que a Atlântida promove. Boa! Bota na sua agenda aí, mais alguma coisa de planeta aí? A gente vai lembrando, acho, né, conforme o programa vai passando, né, porque sempre tem alguma lembrancinha e tudo mais. Uma galera no Twitter aqui dizendo que tava no planeta, que tava demais. Bom, a gente na TV Com e na Atlântida tinha mais audiência que os shows, isso não é brincadeira nossa, é verdade. Nos intervalos de entrevistas aumentava, porque a televisão dá pra fazer minuto a minuto, né? Mandar um grande abraço pra Showd, né? A nossa banda de pagode. Verdade, Eu posso dizer assim, a Showd é a banda de pagode do Pretinho Básico. Já é o segundo ano que eles nos acompanham. Terceiro, Maurício. Terceiro, meu. Terceiro ano. Segundo. Terceiro, cara. Eu acho que já estão 3 anos com a gente. Já é o terceiro? Acho que sim. Bom, melhor ainda, né? Showd é a banda de pagode que acompanha a gente nas transmissões da TV Com. Eles tocam todas as... Parece uma máquina de karaokê, né, cara? A gente pede uma música, eles tocam. Sai a música. Qualquer música. Mal, mas toca. Não, mas toca, né? Destaque também pro sanfoneiro. Não vou lembrar o nome Sanfoneiro. O sanfoneiro foi o diferencial da show. Eu falei pra ele no final, cara, tu foi o melhor. Desculpa não lembrar teu nome aí, mas... Eu não achei ele o melhor. Cara, demais. Cara, e não tem como nós colocar no blog do Pretinho, tá lá, pras pessoas que não viram, que estavam no show, as entrevistas, teve muitas coisas legais. Vamos parar tudo que estamos fazendo, né, Potter? Tentar. Não, é tipo assim, é tipo o Porã, agora eu sou o filmmaker do Porã, eu vou filmando a vida do Porã, e o Porã fica me cobrando, eu filme de graça, filme a hora que eu quero, e o Porã manda e-mail, meu, já botou lá no blog do Pretinho, não que vou que mais colocar. Mas o que ele quer que eu... Ah, eu filmei ele cantando, fazendo muitas coisas legais, mas eu não gosto que me cobrem, porque isso não é, eu não sou... Atenção, Porã, eu não sou o teu funcionário, né? O que é que eu filme é tua vida, Porã, me paga, eu organizo, edito, faço tudo que tu quiser, mas eu boto a hora que eu quiser, e na verdade eu não vou colocar nada que tu fez no planeta no blog do Pretinho. Boa. Eu não sou e-mailzinho cedo, abre minha caixa e tem o Porã. E aí, meu, pô, tu é um cara muito legal, mas tu já colocou os vídeos, não sei o quê. Cara chato. O cara é tão interesseiro, né? Elogia antes aí, né? Bom, mas vamos lá, hoje é segunda-feira, 14 de fevereiro de 2011, vamos pros destaques do Clique RBS. Hoje é o Dia Internacional do Amor, galera. Olha que coisa linda. Hoje não é o dia dos namorados, né? Isso, hoje é o dia do Valentine's Day. Que é dia de São Valentim, né? Que é o santo do casamento. Aqui no Brasil é Santo Antônio, mas... Santo Antônio. É, mano, no mundo inteiro é o São Valentim, e hoje é comemorado o Valentine's Day, que é o dia dos namorados do Hemisfério Norte. É o dia então, que por isso que o nosso dia dos namorados aqui é em junho, é dia 12, Santo Antônio, que dia de Santo Antônio é dia 13. Ah, é sempre nessa... É essa lógica aí. Então hoje, motel hoje lá no Hemisfério Norte não rola. Não tem motel também, né? Os motéis estão... Tem, mas não com essa ideia do Brasil, né? O motel lá é beira estrada. Passar uma noite. É, motel pra quem tá em trânsito. Lá não tem motel, meu. Com essa nossa ideia de encontro de fazer amor. De adúlteros, né? Pra amantes, né? Motel é a casa dos adúlteros. Cara, casais vão a motéis também, pô. Duvido. Casais com filhos vão muito a motel. Fila de motel em Dia dos Namorados, nada é mais pobre que isso, né? O cara parado na fila ali, escutando rádio. E com isopor também, né, cara? O isopor é coisa de pobre, né, cara? Verdade, isopor é coisa de motel com isopor aí é o pior. Isopor em qualquer situação é coisa de pobre. Porque o rico não leva bebida pra praia. O rico compra lá na praia. No sábado de manhã. O pobre é que leva, né? Acho que foi no sábado de manhã, eu tava deitado na minha cama, sem conseguir dormir, e aí eu criei, sem querer, uma coisa que foi até pro como é que chama? Trend Topics. As frases. Frases que o Eike Batista, né? É demais isso, disso. Cara. É muito bom. Imprimir, né? E aí, uma dessas, eu sei, cadê meu isopor? Nunca ele falou isso. Não existe isso pra ele. Cara, faz o levantamento das frases e pedindo a seis, tu traz vamos aí. Vamos buscar. É demais, meu. Hoje também é dia da amizade. Olha só, uma coisa até... Amizade. O amor tem que ter amizade, né, KG? Tu é um cara que amou muito nessa vida, KG. Continua amando, graças a Deus, continua amando. KG é o cara que mais amou entre nós aqui, gente. Mais teve tempo de amar. Mais velho, é. Justamente, sim. Que foi a primeira pessoa que tomou, Cajê, tu lembra? Foi a minha mamãe. A Cleópatra. A dona Sara, minha mamãe. E a primeira Sara. Pessoa que tu mamou? Mamou leite, por também a dona Sara. Só ela, que acho, né? É, né? É, pode ser. Vai pro próximo destaque aí, Maurício. Eu não mamei na minha mãe. Eu respeito a minha mãe e eu não mamei na minha mãe. Ah, cala a boca. Che, eu mamei no. Vamos para os destaques do Clique RBS. Chuva causa alagamentos, queda de barreira e deixa desabrigados no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Em Rio dos Cedros, o nível do rio que corta a cidade está em 4 metros e 70 centímetros. Ao chegar a 6 metros, ele pode inundar o centro da cidade. Já em Pomerode, alagamentos também foram registrados. Em Blumenau, o ponto mais crítico é a Vila Itoupava, em que a principal rua está interditada. Infelizmente, a gente passa por Planeta Atlântico, mas não para de chover em Santa Catarina e a gente é solidário aos irmãos. Frágil, né? Como é frágil essa região. Principalmente o Vale do Itajaí, né, cara? Uma coisa lamentável. A China superou o Japão como segunda potência econômica mundial em 2010. O produto interno bruto do Japão chegou a 5 trilhões e 400 bilhões de dólares. Já o da China alcançou a marca de 5 trilhões e 800 bilhões de dólares. A China só está atrás apenas dos Estados Unidos. O Japão ocupava a posição de segunda maior economia mundial desde 1968. E sabe qual é a quinta maior economia do mundo? É o Brasil, né? Não, é a Califórnia. A Califórnia? Estado da Califórnia. Só a Califórnia. É a quinta economia do mundo. Por causa do Vale do Silício, né? Mas é que não conta, né? É, que não, a Califórnia conta como mundo. Tanto que Califórnia Unidos. Ganha seria a quinta economia do mundo. Só deve por causa ser, do Vale então, do Silício, né? Estados Unidos, China, Japão, Alemanha. É, Alemanha. E aí depois vem. Tá aí? Não, aí deve ter. França, Itália, né? Vai, mas o Brasil ia superar a Itália. É, não, mas por aí em 2011. Sexto, sétimo, eu acho que até o final do ano o Brasil supera a Itália no tabuleiro. Eu vi isso também. É. Zimbábue tá aí também. É, Zimbábue tá muito bem, cara. Tá demais. Gana. Agência do Banco do Brasil é fechada pelo Procon em Florianópolis. Os clientes do estabelecimento, localizado na rua Nereu Ramos, no centro, não estavam sendo atendidos em 20 minutos. Olha que legal, aí o Procon foi lá e fechou a agência. É a primeira vez que uma agência é fechada por desrespeitar essa lei aí. Tu uma vez quase reclamou, né? Eu tenho uma experiência que eu já contei aqui, uma vez eu fui lá no banco e senti que não ia ser atendido em 15 minutos, né? Porque em dias normais é em 15, 20 minutos é depois de finais de semana, dias de pagamento e tal. Aí, qual é a instrução da pessoa? É tu cuidar, pegar a senha, né? Porque hoje em dia é tudo de senha. É. Cuida o horário que tu retirou a senha, tu tem que ser atendido em 15 minutos. E eu saquei que não ia ser, porque tinha dois caixas e 17 pessoas para serem atendidas. Aí, quando deu os 15 minutos, eu me levantei e chamei o gerente. Por favor, eu tô há mais de 15 minutos aqui, naquele cartaz tá escrito aqui, se eu não for atendido em 15 minutos, blá, blá, blá, blá, blá, blá. Você ganha R$1 milhão. É, eu quero... Daqui a pouco esse Maurício é chato pra caramba. Eu quero reclamar. Sabe o que o cara me falou? Na maior sinceridade, ele falou assim, ó, não, tu tá coberto de razão, tu pode fazer o que tu quiser, tu vai reclamar, tu pode, como é que se diz, oficializar uma reclamação. Protocolar, não é isso? É protocolar alguma coisa. Sabe o que vai acontecer? A gerência do banco não vai botar mais caixas, eu vou ser transferido para mostrar alguma atitude que o banco vai tomar, vou ser transferido para uma agência lá da Zona Norte. Obrigado, lá, obrigado. Gente. Fica à vontade. Nada contra a Zona Seja Norte, bem-vindo. Mas enfim. Aí é isso que vai acontecer, não vai mudar nada. O banco vai pagar uma multa, como tantas outras que ele paga, mas e não vão não contratar nada. Gente. Não, a multa é pro banco. Fora pro tempo que tu vai perder, pro cliente, né? Que deveria ser beneficiado, ter dado uma atenção mas maior. Mas tem que reclamar até pra um dia, quem sabe, fecharem a agência e aí foi o que aconteceu. É, exatamente. Essa agência foi de tanta reclamação, que depois de 60 reclamações, o Procon foi lá e fechou essa agência do Banco do Brasil em Floripa. Mas é isso, cara. A real é cada vez mais máquina e cada vez menos gente te atendendo. Isso, né? É uma prova que quanto mais reclamar, de repente alguma coisa pode ser feita, sabe? Claro. Verdade, Jesus, muito bom. É nóis, velho, vamos lá. Qual o tempo que tu espera lá no Bar da Dona Rosa? Não, lá é rápido, lá isso é tipo fast food, tá lá? Ah, é? Pediu, levou aqui, tudo meio pronto. Fast tudo meio pronto. Sim, é só pegar aquela coisinha de vidro quente ali. Exatamente, já pega, esquenta ali no micro, quer um minuto, dois minutos do micro. É. Menos que isso, né? 20 segundos. Tu que escolhe, tá? Quer pelando, não pelando. É. Pelanza. Uso de tornozeleiras por presos do regime semiaberto vai ser interrompido no Rio Grande do Sul. Contrato do aluguel de equipamentos para monitorar presos acaba no fim desse mês. E aí os caras não fizeram uma nova licitação, não tem tornozeleira. A expectativa é de que em abril o monitoramento esteja de volta. Baita projeto para desafogar presídio e. Aí pela burocracia. É que nem os pardais do Rio Grande do Sul, né? Os controladores de velocidade. Ainda estão, né? O pardal da. Tá todo, tem 90 teste, milhões passei, de carros. Eu passei na Estrada do Mar todos a 120 por hora. Vamos exatamente. Vamos ver se alguma coisa. O Almir falou assim, pode passar que tá desligado. Pode passar pra testar, né, querido? Daí se chegar a multa, tu já sabe que tá funcionando, não passa mais. Exatamente. É verdade, aí eu aviso aqui no programa. Isso. Aviso aqui no programa. E aí depois tu cobra o lance do Detran. Dos ouvintes. Devolve dinheiro da multa. Era só para uma pesquisa. Ah, tá certo. É verdade, né? É. Protocolar, Almir. Exatamente. O que é protocolar, Almir? Qualquer coisa que tu fizeres com base científica, tu pode fazer. Pode matar uma pessoa com base científica, pode fazer. Aí tu alega que é experimento científico. Alei, não pode. Ver foto de... Pode ficar tranquilo quanto isso, Almir? Pode ficar tranquilo. Ah, então tá bem. E para fechar os destaques do Clique RBS, a SC-401, que liga o centro de Floripa às badaladas praias do norte da ilha, é a rodovia estadual mais perigosa de Santa Catarina. Ela tem apenas 28 quilômetros, mas um alto índice de acidentes. Atrás da SC-401 estão as rodovias SC-438, que faz Lages Tubarão, a SC-411, que faz Gaspar Tijucas, e a SC-474 em Blumenau. São as estradas mais perigosas aí de Santa Catarina. O tio do amigo meu tava no boliche, bebeu demais, voltou na contramão na SC-401, bateu de frente no outro carro, o carro dele ficou virado assim, o outro cara tinha bebido uma cerveja e foi preso. E ele ficou desmaiado, foi direto pro hospital, não foi preso. E ele muito mais alcoolizado. Muito mais, na contramão. Ele que tava na contramão. Na contramão numa via. Então você que um dia bebeu só uma cerveja e outra. Cuidado, cara. Tio do Piange. Ontem eu tava voltando, escutando os jogos, aí tinha um cara às 5 horas da tarde com 3 vezes o limite de álcool no sangue, bateu de frente naquela estrada que traz de Cidreira pra Viamão. Matou uma pessoa, 8 ficaram feridas. É lamentável. Às 5 horas da tarde, o cara com 3 vezes o limite de álcool no sangue. Deus. É lamentável, né? Falando nisso, um motorista bêbado foi preso depois de bater na traseira de um carro de polícia. O acidente ocorreu em Naples, no estado da Flórida. Naples. Naples é seios? Não, é Naples. Naples é mamilo em inglês. É um balneário não muito chique. Não venha falar bobagem aqui no programa, hein? Mamilo. Cara, eu não queria falar isso, mas eu conheço essa porra dessa cidade. Você viu? Você viu mamilos? Opa. Pode falar a cidade, mano. Naples. Maurício, qual foi a última vez que você viu o Naples? Foi há 2 anos. Há 2 anos? Jovem admitiu que tinha ido num clube de striptease. Ele viu o Naples, depois bateu no carro. Quem aqui, meu amigo, nunca saiu de um clube de striptease, bateu atrás do carro da polícia, acontece, foi preso e lá encontrou o amor da sua vida, né? É verdade. Agente de trânsito é filmado bêbado e com cerveja na mão em Moscou. Imagina o azulzinho. Lá em Moscou é terrível. O azulzinho bebendo e controlando o trânsito. Pode vir. Guarda doidão tentava organizar o trânsito de tickets com Wesisk. Ah, lá não por consigo aqui, nem. O Léo Lima já fez isso aí. É verdade, Léo cara. Léo Lima em Bento, né? Pegava os fones de trânsito, acho que é grama, sei que lá, nossa, é. Gato. E um gato, gente, um gato sobreviveu após ser atingido por 19 tiros de chumbinho. Nossa senhora. Quem é que nunca deu foi chumbasco? O mexicano César Mendes. De 19 anos, cara, que confessou o crime. Cara, os mexicanos são terríveis, né, cara? Foi lá em Nablesville. Nablesville, lá, atacam muito gato. Em Nablesville, no México. Sabe que uma vez eu tava brincando de... Vai, Pikachu. Brincando de arma de pressão. O que tu viu lá no planeta, ô Marcelo? Muitos... Foi no planeta, não foi. Não registrou grandes figurões aí da Globo em tá situações comprometedoras. Consegui umas imagens. O Vando. O Vando. O Vando pegando uma menina com metade da idade dele. 40 anos tinha a menina. Cara, uma salva de palmas ao Vando. Que tem, tá, sabe quantas mil calcinhas tem o Vando? Né? 17 mil calcinhas. Olha o detalhe que o Marcelo trouxe pra nós aqui. O Vando pegando uma menina da metade da idade dele. 40 anos a menina tinha. Verdade, amigo. E alguns artistas usando tóxico. Tóxico? No camarim. Ah, é? Bala de goma. Todinho. É uma loucura. Parece que o Pelanza ficou doidão de chocolate. Tá bom, Marcelo. Obrigado. Não vou te forçar muito hoje, tá bem? Obrigado, querido. Olha aí, ó. Precisa matar esse filho. Mandar matar ele. Cara, alô, Fernandinho Beiramar! O Vando tem uma cola de letra na frente, vocês viram isso? Tem, cara, o Vando. É. Mas ele não canta música só dele, né? O show dele é um show brega geral. Assim. Eu e o Potter. Ele canta AGP. O AGP, deixa eu te amar. Ah, então é isso. Aliás, o Potter filmou, tem que botar no blog. Isso aí vai pro ar, vai pro ar. Tem muita coisa pra botar no blog, meu. Menos as coisas do Porã, né? Que eu acabei de falar. O que tu vai fazer é pegar as frases que o Wake nunca diria. Vai selecionar pra seis. Geizinho, vai aí, Geizinho. Vamos lá, meu. A loirinha busca o filho no colégio, tá lá. No... Uma loira? Uma loira, mãe de família, bonita. Agora piada de loira também, pra ele. Ah, não. Tu gasta que é, cara? Oh, eu só cumpro ordem. Cantada. Eu sou um cara que cumpro ordem. Em casa, eu respeito a dona Rosa. Aqui, eu respeito a... Aula de inglês com o Geis hoje às 6. Quer fazer as frases do Wake, Barito? Do Wake nunca disse também, cara. Depois me dá os vídeos que eu botarei no blog também. Tá? Quer ela também, cara? Quer ela também? Ó. Pronto. Quer? Tá, vai, meu. Vamos lá, meu. A loira busca o filho no colégio, salado. Pergunta. Que amorzinho, salado. O que você aprendeu hoje, meu amor? Tá tão inteligente, salado. Álgebra, mãe, salado. Álgebra. Aprendi álgebra. Acho que legal, então diz assim para a mamãe, como é que se diz bom dia em álgebra? Meu Deus! Mais um. Esses dias tava no bar da dona Rose lá, tá lá, e aí chegou uma loira, meu. Chegou uma loira lá, tentou tirar a tampa do refri assim, tá lá, não conseguia, que inferno, salada, não consigo, meu, abrir, meu. Eu falei... Relaxa, meu. Só torcer, tá lado. E ela começou. Ela começou. Tampinha! Tampinha! Tampinha! Vai. Não, agora chega. Tá bom, cara. Pelo amor. Chega. Vai daí, KG. Algumas frases pra ficar pensando nessa tarde de segunda-feira que se apresenta ao horizonte. Preguiçosa. Que bela introdução, hein, cara, de e-mail, hein? Ao final de um banho, o sabonete do Tony Ramos deve parecer um hamster. Quem nunca colocou leite no copo e só depois viu que o achocolatado tinha acabado, não sabe o que é desespero. Pô, é verdade. Cara. E quando tem uma colher de achocolatado só, né, cara, que fica fraco, fica anêmico. Enquanto abre o freezer e acha que tem sorvete, abre é feijão congelado. Feijão congelado é nojento. Lá em casa é proibido. Pote de sorvete vai por isso. Cara, feijão congelado é nojento. E guardo feijão onde, meu? Em potes que são transparentes. Potes transparentes, que é o feijão, entendeu? Que não enganem, né, cara? É. O assaltante, pobre, né? O assaltante, Maurício Amaral, quer seu dinheiro ou a vida? Isso é uma coisa, né? As mulheres querem os dois. Quem mandou foi o Cássio Fernando de Albuquerque. Falando nisso, Borges. Falando em mulheres interesseiras, tem aqui, ó, as mulheres e os gatos. Gatos e mulheres só recebem carinho de você a hora que eles querem. Puta merda, é bem assim, cara. Gatos só te dão carinho a hora que eles querem alguma coisa em troca. Assim como... Gatos não ficam felizes quando você chega do trabalho, a não ser que você tenha trazido um presente. Assim como as mulheres. Gatos ficam mal-humorados sem razão nenhuma. Gatos são egoístas e não deixam você se aproximar de outro animal. Assim como as mulheres. Gatos estão sempre reclamando e ronronando. Logo, um gato não é um animal de estimação. Animais de estimação servem para dar prazer pros seus donos. Assim como as mulheres. Assim como as mulheres. Mas não posso ficar tranquilo pra minha namorada. Um abre o teu olho, magnata, pra mim mesmo. O Matheus Bidarte Thomas. Bidarte. E diz ainda que a cobertura do planeta tava incrível, viu? Tava incrível, gente. Potter, tu tava incrível, na cobertura do planeta. Eu fiquei na média. Não, ficou muito. Tu te destacou, Potter. Nota 7. Alguns momentos. Foi os principais. Ô, Potter, parece que o Geis vai abrir um blog também. O Pelego do Geis. Gabriel Girardot que mandou essa. Coisas que o Geiso vai roubar do Potter, podia. Olha só aqui, ó. Como que tu descobre se um oriental é chinês ou não? Tempo. Pera pipiu. Como assim, cara? Valeu. Como assim? É que orientais são todos iguais, todos, né? Iguais. Aí como saber que aquele oriental é chinês? Tudo bem, mas a resposta do Geiso viu o pipiu. Eu acho que sim. Eu acho que sim. Não, na verdade, não. Agora, me compliquei. Geiso, é o seguinte. Vai ali, mostra um eletrônico pra ele. Se ele fizer outro igual e mais barato, é chinês. É o Xing Ling, né? O Justin famoso. Bieber que perdeu o Grammy, né? Pra Arctic Monkeys. Esperanza. Perdeu Spalding. O quê? Perdeu o quê? Perdeu o Grammy. Sure. Entendi o Grammy, ó. Não sei se é legal se o Justin Bieber torcesse pra um time, né? Eu não queria ter ele como torcedor. Ele torceria São Paulo, né? Ia ser bom, né, cara? Vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo. Vamos ser campeão. Justin Bieber decidiu saltar de paraquedas. Qual o nome da música? Tempo. Baby, baby, baby. Garota Radical, do Assine. Puta. Aqui levou a banda Assine, meu. O certo é roubar... Eu nem lembro. Atenção. Atenção. O certo é roubar ou roubar? Tempo. Roubar sem U ou roubar? Responde, responde. Qual é, meu? Acho que nenhum dos dois, né? É feio roubar, né? Ah! Aí, Jesus, ele tá ligado. Quase certo, certo com um risco no meio, porque o certo mesmo é trabalhar. Tá ligado a missão, hein, Jesus? Quase nós, todas, né? As frutas foram acampar na montanha. Por que o mamão não foi? Tempo. Porque o mamão foi pra praia. Ah, moleque! Tem nojo desses caras que vieram do outro programa, que já leram isso no programa. E sabem a resposta, não sabem brincar. Aí acham que pago de inteligente foi respondendo essa merda aqui. Tá, beijo pro Cezinha, deixa eu mandar um beijo, pro Cezinha. Mano. Manda beijo pro Cezinha que tava esperando. Beijo pro Rodriguinho também do Jimbarã. Rodriguinho do Jimbarã também. Todos os diminutivos aí. O Cezinha do Exalta. O Cezinho, ele é o meu professor de tênis e um dos tênis que mais cresce no em Porto Alegre. Tchê, o quê? Qual é o número que já tá, Potter, teu tênis? Tem 41. 41 e crescendo. Pois o que cresce, teu? 27 pras duas, tá na hora dos classificados do Pretinho. É clá, é clá, é clá, clá. O Cezinho é o cara que faz meu tênis crescer. Beijo, Cezinha. Duas ofertas que chegam aqui pelo pretinho@atlantida.com.br. Grande oportunidade. Venda uma grande área de lazer com pista de atletismo, piscina aberta e térmica, salões de festa, churrasqueiras, ginásio de esportes e segurança total. Trata-se de um título patrimonial familiar da Sojipa. Tá, entendi. É malandrão, malandrão, entendi, malandrão. Malandrão. Hoje ele tá por 4.950 na Sojipa, eu vendo ele por 2.800. Negocio a forma de pagamento. Tratar pelo e-mail oliveirabadia@bol.com.br. Badia? Não, Badia tá vendendo. Badia, oliveirabadia@bol.com.br. Oliveira vendendo títulos. Eu tenho umas coisinhas também. Mais são classificados do Pretinho aqui. Quero vender a minha bike de free ride, que tem as seguintes peças: quadro Pro X Rustic. É um suspensão RCT Storm, mais 180 milímetros, freios hidráulicos Reyes 9 e de componentes água, de várias marcas top. O deve câmbio, ser tudo bom. É Shimano, será? Não, câmbio não diz câmbio aqui. Tem que ser Shimano. Gastei 4 mil pra montar a bike, mas tô pedindo 2.700. Posso negociar o valor. Ele montou uma bike. Sim, a bike tá em Campo Bom. E-mail wagnerfariasramos@gmail.com.br. Wagner com V ou com W? Com V. wagnerfariasramos@gmail.com. Gmail é só .com, né? .com só. Gmail.com. Eu falei. Olhem as fotos. Rodriguinho do Jimbarã, Robertinho do Jimbarã. É, né? Rodriguinho do Exalta, né? Estranho. Robertinho do Jimbarã. O Exalta é Rodriguinho ou Thiaguinho? Thiaguinho. Bom, Rodriguinho é o parceiro, né? É, o Rodriguinho toca. Rodriguinho e o Thiaguinho são tudo brothers. E um beijo também pra Rafaela Serena, que é uma querida com a gente. É a Mariana Rios também, me ligou. Mariana, cara. Mariana Rios. Mariana Rios. Eu chamo de Mariane pra te chamar diferente. Você chama de Mari pra não errar, tá lá? É uma brincadeira nossa. Tu chama, ela não atende. Sabe que eu tirei uma foto do Di com a Mariana Rios, né? Bota no blog, eu bota no Twitter. Eu botei no Twitter, só que eu fiz o seguinte: eu tirei a foto. Já botou no blog? Não, aí eu tenho uma foto do Piangers com a Mariana Rios, que eu tirei num dia antes. Tá mais legal. E aí eu bati a foto, ela assim, deixa eu ver como é que ficou. Aí eu peguei, botei rápido no Piangers e mostrei ela assim. Pô, louco, a cara de assustada. Mudou o tipo, cara. Como assim, né, cara? Carinha do style, style. Cara. E aí, Almirzão, tem uma oferta querido, aí? Vamos faturar. Como é que tá, querido? Tava bom o planeta, né, Almir? Tava bom o camarote dormir. É, onde é que era? Era fora. Fora do planeta. Só teve uma gorda caiu da árvore lá, desgraçada. Se estabacou toda a gorda sempre aí, cai da árvore. Aí botou na justiça, mas botou na justiça, cara. Né? Não, vocês botou na justiça, mas tava vendendo ingresso pra caramba. Mas aí tem os Almir de advogados lá, associados. É, exatamente, tem Almir e Toys também, Almir Brinquedos. Ah, é? Para suas crianças. brincarem com segurança. Ah, imagina, tesoura, alicate. Tesoura com ponta, exatamente. Ah, legal, cara. É, nós temos canivete para criancinhas, né? Peças bem pequenininhas, bem, né? Pequenininho, Lego bem minúsculo e com sabor. Lego com sabor para as crianças. E agora eu tô lançando os bonequinhos, né? Já tem bonequinho. Já tem do Galchão, já tem bonequinho do Peter, do Porão. E agora tem o bonequinho do Pianjos. Opa! O Pianjos. O Pianjos. Babudo, pançudo, aquela panza de chope, né, querido? E numa mãozinha tem um iPhonezinho que ele não larga. É uma bichinha, né? Com a proteçãozinha laranja. A proteçãozinha. Quase o Pianjos numa bicha. Uma bichinha louca. Eu acho uma bichinha larga do iPhonezinho dele. Bermudinha, jeans. Quando é que tu conheceu o Pianjos? Suspensório sem camisa. É, onde é que conheceu ele? Carnaval de 86. Carnaval de 86? Em Laguna. TTC. Não. Ele é um gurizinho ainda, né? O Bloco do Sujo, lá na Conselheiro Mafra. Ah, tá. Menininho. Com 6 anos o Pianjos fazia carnaval, então. 86. Conta umas histórias do Pianjos pra nós, meu. 6 anos ele já fumava. O Pianjos fazia meia. Só fumava quando bebia. Fazia meia, Pianjos. Bebia todo dia. Bebi. Hein? Fazia o quê? Meia. Como meia? Meia, soquete fazia? Meia soquete? Como assim? Quem é meia soquete? Ele brincava com os primos no quartinho escuro. Quem que é meia soquete? Agora vai ter que explicar pra ele. Meia soquete é meio que tu bota no pé pra jogar bola, cara. Tipo essa aqui, ó. Mas tu tá querendo fazer alguma palavra assim diferente? É, não. Tabaco? Não, pomba? Não. Quer te falar alguma coisa? Quer falar da pomba do tabaco também? Vai, Almir, segue. Não fala do meu tabaco. Ô, gente, olha só. Tu aperta o botãozinho da barriga do Pianjos. E o que que faz? Ele tem 3 frases. Certo eu, errado da Bíblia. Se coloca é tudo picareta e me processa então se tu tem coragem. Aí tem outras 3 frases que tu muda o modo, que é o modo calminho dele, que é quando ele se apavora. Fete, não me deixa me demitir. E Porã, me perdoa, que é tudo brincadeira. Essas duas. É muito bom, hein, meu? Qual é o e-mail pra... O e-mail é... O estagiário tá dando em cima do chefe de segurança do Planeta Atlântida de novo. @ ficou com o MacGyver. No hotel araçá.www. Meu Deus. Olha só, já tá, cara, no Twitter do Pretinho já a foto da Mariana com o dia ali. Muito bom, são 22 pras duas. A gente vai pra um rápido intervalo 22 comercial. 22 pras duas. 22 pras duas. Já voltamos com o Pretinho. Atlântida, todo mundo tá ouvindo a Rádio do Planeta. São 15 pras duas. Estamos de volta com o Pretinho Básico. E agora é o momento do Bola nas Costas. É o momento do Doutor Alceu. Exatamente, Doutor Maurício! Agora no Pretinho Básico. Bola nas Costas. Diz aí, Doutor Alceu. Doutor Maurício, a principal notícia do dia, Doutor Maurício. Qual que é, Doutor Alceu? Aposentadoria do Gordo Ronaldo, doutor Maurício, abandonou o barco. Diz que perdeu um pouco o corpo. Abandonou o barco, senão o barco afundava, né? É, tá muito gordo. Exatamente. Diz que a cabeça pensa uma coisa e o corpo responde outra. Sabe que o Twitter é cheio de pessoas com 15, 14 anos, né? Que começaram a acompanhar futebol há 10 anos, né? Quando o Ronaldo tava ganhando uma Copa do Mundo, alguma coisa assim. E não tem a mínima ideia, talvez, do que tenha sido esse atacante, cara. O Ronaldo, ele foi... Um dos principais jogadores da história do futebol, desde que foi inventado o futebol, organizado, cara, com regras, campinho. O Ronaldo é o maior artilheiro das Copas do Mundo. Ele é o segundo maior artilheiro da seleção brasileira, só pede pra quem? Pro Pelé. Ou seja, isso aí já deu, né? Já no Cruzeiro já era um baita jogador, né? 17 anos, né? Obviamente chegou no final da carreira, talvez tinha que parar, mas aí tu pensa, ele entrou no Corinthians, ele ganhou uma Copa do Brasil com o Corinthians, né? No primeiro ano ali, aí ele teve uma Libertadores e perdeu. Aí o Corinthians foi pra outra Libertadores, por isso que ele não parou, entendeu? Mas aí, né, aí o corpo dele... Quer ver o Ronaldo no fino da bola? Bota no YouTube lá, Ronaldo no Barcelona. Ronaldo Nazário no Barcelona. Foi a melhor época dele. E teve uma das maiores recuperações. Na época do Barcelona, ele esmirilhava, ele fazia gol de tudo quanto é jeito. É, impressionante. Impressionante. Fez mais de 50 gols numa temporada com o PSV Eindhoven, também lá na Alemanha. Outra coisa também dele, cara, o Ronaldo se arrebentou numa final de Copa do Mundo, num fracasso completo em 98. Que o Brasil perdeu pra França. E aí, 4 anos depois, e no meio desses 4 anos, com aquela lesão no joelho, que o joelho dele saltou pra fora da pele, né? Ele volta e ganha uma Copa do Mundo. Copa do Mundo tem 7 jogos, o Ronaldo fez 8 gols e 2 numa final. Uhum. É a maior recuperação da história do futebol. É, o problema que fica aqui é o que fica é a memória recente, né? Que não é a melhor memória dele, né? Os últimos 2 anos de Corinthians, aquela passagem pelo Milan. Não, e é muito mais legal um cara mesmo, como o Ronaldo, sabe? Com histórias pra gente contar fora do campo, assim, do que o Kaká, que não tem nada, né? Que o Kaká tá lá dentro do campo, joga mas uma bola, coisa é ter história, mas não Não com, né? Tipo, essa... Com traveco, sim! Com traveco! Mas isso aí, meu, isso fala, é vida, gente, cara! Fala, gente! Traveco! Isso é vida, cara! Isso é viver, isso é vida, os... pode? Tá tranquilo? O Ronaldo tem todas as coisas possíveis, né, cara! Nunca... Sabe, o Ronaldo não tem essas frescuras aí, tudo, né? Mais. Parabéns ao Ronaldo, é um baita de um jogador, um craque de bola. Ele e o Romário, na área, são os maiores artilheiros que o Brasil já teve. É, bota mesmo. Doutor Santana, quer falar do Gordo? Eu gostaria de dizer... Eu só vi um jogador jogar mais que Ronaldo. Quem, doutor Santana? Baltazar. De quem que era o Baltazar? Baltazar fez o gol. O que time? Do Grêmio, campeão brasileiro de 81. Meu, calma. Ele vai chegar lá, não, tem que ter paciência com o Santana. Cadê o Davi? O Davi tá na a última vez que falei com ele, tava na piscina. Tava num condomínio muito chique no litoral. Tu gosta do Davi, Santana? Eu acho ele ainda quer me derrubar, mas eu gosto. Ele tem a Jô da praia, viu o planeta. Que isso, cara? Tá viajando, tá meu. Eu vi o planeta e acaba vi um assunto. A Jô. A gente te perguntou sobre o Ronaldo, tu tá na Jô do Davi. Parabéns ao Ronaldo. Santana tá visivelmente emocionado. É exatamente, no Gaúchão, o Grêmio perdeu e o Inter ganhou, Dale. É verdade, joguei muita bola ontem. Saiu meio brabo ontem, né, mas Dale? Mas fiquei bravo no intervalo. Que eu digo o quê? O Efonte chegou pra mim. Como é que tá o jogo? Eu não ia falar que tá uma bosta. Não, as vaias. E aí o campeão, e as vaias? E eu falei, a gente tem um áudio da entrevista, quer ver? Ó, vamos botar, faz o barulho. D'Alessandro, e as vaias? Quê? As vaias? Quê? As vaias da torcida, as vaias? O que eu digo o quê? As vaias da torcida? O que eu digo o quê? Quê? O que eu digo o quê? As vaias? O que eu digo o quê? Aí já tiraram ele, o segurança. E aí depois acaba o jogo e ganha, aí o D'Alessandro para. Ele é para, né? Jogamos bastante! É o máscara, né? Quando tá perdendo, não quer falar com ninguém. Quando ganha. E quem vai estar no bola hoje? Vai estar no bola, aliás, hoje volta bola Rio Grande do Sul, né? Confirmado 100% Bolívar, e o André Lima vai confirmar agora à tarde com a gente já volta em grande estilo. Pô, aí. Legal, hein? André Lima e Bolívar. Vamos falar do catarinense aqui, doutor Popper. O Figueira meteu 4x1, né? O Figueira ganhou do Imbituba 4x1, Joinville tomou 4x1 do Metropolitano. Campeão do primeiro turno. Ex-Joinville. Figueirense campeão do primeiro turno. Exatamente. E tem reforço aí, eu fiz uma campanhazinha pros caras aí, meu. Pô, tá demais a campanha do Pianges no blog do Pretinho. No blog do Pretinho, tem que dar uma olhada lá na campanha do Figueirense. Um abraço pro Fernando, um abraço pro Rodrigo, toda a área de marketing do Figueirense, o Renan Dalzotto, Midas do marketing esportivo, e incentivar os sócios aí, os torcedores do Figueirense, a virarem sócios, pagarem as mensalidades e ajudar o clube. Muito bom. Nesse campeonato brasileiro aí, rumo a Tóquio 2012. Deus o livre. Quem aqui tá precisando de uma segunda chance? O Uniriter pode resolver. Sabe como? Com um vestibular de fevereiro. Uma baita oportunidade para quem quer começar logo um curso superior. E o melhor é que o Uniriter agora faz parte do Laurier International University. Oh my God. A maior rede de ensino superior do mundo. Então a galera que estuda lá tem toda a facilidade para fazer intercâmbio em outras universidades da rede e conseguir uma dupla titulação. Vai nessa, inscrições pro vestibular de fevereiro Uniriter estão abertas no uniriter.edu.br até o dia 24, Geizô. Vamos lá! Foi mal, meu. Tá bem, gente? Porra! Com um catarro, tá lá, mano. Ah, que nojo, gente! Olha ali o chão do estúdio. Ali, verde e limão, coisa linda. Coisa bonita, tá lá, isso é uma faxineira. Isso é a vida, tá lá. Eu vou botar nas costas da minha moto. Meu Deus, vamos. Maneiras de enlouquecer o seu professor, tá ligado? Vamos, gente. Na hora da chamada, meu, quando o professor falar o seu nome, responda: morreu. Bah. Alô, atenção, Geiso. Morreu. Quando o professor mandar você parar de conversar, fala: calma, professor, aqui o negócio é sério, tá ligado? Entre eu e ele, só relaxa, meu, fica tranquilo. Como é que vocês respondiam as chamadas? Presente? Eu. Eu. Aqui. Presente não, presente era muito. Eu falava aqui, eu só presente, bem no início. E aí quando eu comecei aqui a virar marginal, eu comecei a falar aqui. É. Aqui. Eu respondia, eu respondo, tá lá. Eu. É nóis, tá lá. É. Quando tiver todo mundo quieto, diga... Imitando uma ovelha, tá ligado? Tu imita ovelha assim, gente? Ô, gente, eu vou te explicar como é que é a ovelha. Esse que tu fez aí é uma vaca na TPM, cara. Não, vacas não entram em TPM. Não, é mais ou não menos. Entram, assim. Entram sim. É, algumas entram. Antes de começar a prova, tá ligado? Combine com seu colega do lado, dá as mãos e começa a rezar o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás no céu, tá ligado? Não se brinca com isso, gente. É, gente. Tá ligado? A gente brincou com ela. Enche a hélice, tá, do ventilador, assim, meu, cheio de pó de giz, tá, no intervalo, assim. Aí quando a professora vier, tu fala, professor, tô com calor, a senhora poderia ligar ali, por favor. Ah, mas aí vai fazer em vocês, né? Ah, pegar geral, salado, isso é uma maneira bacana, meu. Sachê de ketchup no ventilador também é uma boa brincadeira pra... É, né? Quando o professor estiver fazendo a chamada, salado, peça pra ele falar o seu nome... Todo pra ver se é você mesmo. Repete, professor. Geiso Silva da Silva. Ah, sim. Esse ah, esse é o teu nome, Geiso? Claro, sim, Geiso Silva. Aqui. O Silva é parte de mãe e o da Silva é parte de pai. É isso. É que eu gosto de copiar o Potter. Então tu é meu primo, meu. Porque eu sou da Silva. Exatamente. Fica fazendo barulho de carro quando o professor mandar parar. Pare, mas você esqueceu o barulho do freio, tá ligado? Ou bate também. Tá bom, hein, gente? Ligue e desligue a luz umas 5 vezes e depois fala, ah, tá, agora eu entendi. Assim que quem é que passa? Manda um fiadapu pro meu irmão Wagner e um abraço pra mim, Thiago Corrêa, que mandou maneiras de enlouquecer o seu professor. As aulas estão voltando, agora acabou o planeta, volta as aulas, acabou a pausa. Mas é legal que semana os alunos que vem, não façam isso, né, cara? Porque os professores sofrem tanto sala de aula, né? Aliás, no próximo fim de semana volta o horário de inverno. Já? Termina o horário de verão. Só que... Então começa o inverno, então, na semana que vem. Fim de semana que vem. Começa sábado, o inverno. De sábado pra domingo. É mesmo. E as aulas também, meu. Já volta as aulas agora, já. Relógios. Fim de semana que vem. Cara, tá acabando o verão? Não. Não me inventa a moda. Tá merda. Pá, essa notícia me deixou agora muito preocupado, cara. Dá um ruim, né? Dá um ruim, cara. Ah, Maurício, tá ficando velho mesmo. Os caras não dão muita bola pra isso, o cara tá ficando velho. Sabe, o horário de verão. O horário de verão tem que fazer o quê? Atrasar ou adiantar, meu? Adiantar agora. Agora não. Agora tu devolve a hora. É. Agora tu ganha de volta aquela hora que tu perdeu. Uma hora sábado vai ter uma hora. Vai ter duas meia-noite. Uou! E aí, KG, além do horário de verão, o que mais que tem? No funeral de um peão de obra, um sujeito desconhecido da família chorava copiosamente. Mais ou menos assim, chora aí. De repente a viúva se aproxima dele e pergunta: desculpe, moço, o João era seu amigo. Amigo! João era como um irmão pra mim. Ele me adorava, eu adorava ele, João, meu grande irmão. A viúva de João abraça o moço e ele prossegue: as últimas palavras de João, João, meu irmão, foram ditas pra mim. Não. É mesmo? Não. E quais foram essas palavras, meu filho? Não. Me lembro como se fosse hoje. Fala logo, merda. João, ele disse: Jorge, não mexe no andaime, filho da puta. E o cara vai no velório. Ai, demais, meu. O que é o que é? O que é o que é? Não falou ainda. Começa com Go. Go. Ai, ai. Sabe de tudo, está em todos os lugares. Google. God. Thiago Bertelli, Porto Alegre. Tu vai pro inferno. Vai pro inferno, pô. Quem disse Google? Tu vai pro inferno, pô. É God é Deus em inglês, tá? Caso, né? Vai daí, Potter. Eu tô escolhendo o material como é, que eu acho que é uma piada, né? Piada do Potter! Apoio! Sutiã Amigo, pra aqueles que estão passando do umbigo! E aí, quem manda pra gente é a Juliana Baumhart. Nossa, não, quer dizer, é o Vitor Volman que pede pra mandar um beijo pra linda da Juliana Baumhart. Eu ia dizer, com esse nome aí, feia não é, né? O Vitor Volman é de Cachoeira do Sul, ele disse que já tá ficando sem esperança de uma piada dele ser selecionada aqui. Nunca perda as esperanças. E aí os insetos resolveram organizar um campeonato de futebol. O time das formigas tava perdendo feio pro time das aranhas. E aí o primeiro tempo termina em 8-0 pras aranhas. Na verdade, o time das aranhas sempre ganha, né, no final. As aranhas são demais. Tem mais perna, né? É. Na saída para o vestiário, o técnico do time das formigas diz: o time jogou bem, mas o problema é que faltaram pernas pro nosso time. O técnico era o Dali, né, o técnico. No segundo tempo, entra a centopeia no time das formigas, que reage e empata 8-8. Que jogaço, meu. E aí chega o repórter: por que ela não jogou logo no primeiro tempo? E aí o técnico das formigas, todo felizinho com o empate: por que tava calçando as chuteiras? Demora, né, pessoal, calçar 100 pares de chuteira. Muita chuteira. Sabia, gente, que é centopeia porque ela tem 100 pares de patas? Sabia mentira. Disso? 100 pares ou 50 pares? 100 pares ou 100 patas ao todo? 50 pares. Agora eu não sei. 50, hein, cara. Eu acho que é 50. Tem 100 patas, então 50 pares. Estagiário, tu tá aqui só pra isso, cara. Procura aí quantas patas tem uma centopeia, estagiário. Tem aí? Estagiário que olha no Planeta Atlântida fez muito sucesso, hein, gente? Olha, nós vamos perder o guri. Fala aí, Arthur. Pode falar no microfone, Arthur. Fala no microfone, Arthur. Ela pode ter de 80 a 320 patas. Capaz. É. Então como é que chama daí? Trezentopeia, né? Trezentopeia ali, né? De duas em duas. É tipo comida japonesa. Capaz. É de pares, né? Puta, mas já comeu uma centopeia, Maurício? Não. Dá pra comer centopeia. Só que dá uma dor. Frita? Frita. É. Sério, lá na Bangladesh. E o Jack fica o bumbum dela, já que tem tanta pata assim. Bangladesh, Japão, esses países da Europa aí, dá pra comer. Fica no último parzinho de pata ou. Deve ficar, né, cara? No fica meio das costas que não. Só talvez do Potter. Meio, talvez no meio. Se for uma centopeia como o Potter, fica no meio do corpo. Das costas. Esse é bullying da minha corpo? Lembra que a gente falou dos banheiros públicos de rodoviárias e tal? Sim. O Thiago de Canela manda aqui, ó. Não sei como são os banheiros de outras cidades, pois não tenho coragem de chegar. Mas em Canela e Gramado, os banheiros públicos que ficam nas praças centrais são gratuitos, tem papel higiênico, papel toalha, sabonete e o principal, o banheiro limpo, sem cheiro e sem riscos nas paredes. Em cada banheiro tem um homem que cuida do masculino e uma mulher que cuida do feminino, mantendo a ordem. Enfim, aqui os banheiros públicos dão inveja a qualquer shopping center. Pô. Canela e Gramado. É uma sociedade. Fica a dica, né? Quando tiver apertado, vem ali em Canela e Gramado. Dá uma cagadinha em Canela. Mas são cidades diferenciadas, né? Não turísticas, dá pra... né? Pô, alguém já deu uma cagada em Gramado? Eu acho que eu já fiz isso aí, Maurício, em Canela e em Gramado. Ai, ai, que bobagem. Cagou na Canela. Que bobagem. Ô, 14h, meu, acabou o Pretinho Básico. Não. Era isso. Um forte abraço pra todo mundo. Até aqui, Gauchão Coca-Cola, comemora do seu jeito. Verão Colombo, muito mais pra você. E Nova Esquinha, um cervejão, se beber, não dirija. Mais uma vez, muito obrigado a você que esteve no Planeta Atlântida. Meu, demais, a você que nos viu na transmissão no TV Com do Clique RBS e da própria Atlântida. Valeu demais o Planeta Atlântida 2011. Ano que vem vai ter tudo de novo, rapaz. É nóis, meu. Vem aí o trote do Geis. Hoje o Geis quer virar comprador de bumba, né, Geiso? Ah, pegar o bando daquele que eu pego sempre aí no centro. Agora tu quer pegar sem pagar, né? Quero pegar sem pagar e mais. Eu quero ganhar para fazer esse para andar de ônibus, né? Agora tu paga, agora depois tu quer ganhar, né? Ah, é lógico, senhor. Depois disso tem o que na Rede Atlântida, Rafinha? Tem o barracão, você fica por aí.